que sétimo, ao trono após tendo subido, sinceramente lastimando a sorte de meu pai, como príncipe às direitas, reintegrou-me nas honras e das ruínas fez meu nome sair com maior brilho. Mas agora seu filho Henrique VIII vida, honra e nome, quanto me deixava feliz, de um golpe fez que para sempre sumisse deste mundo. Julgamento concedido me foi, sendo forçoso que o declare. Mui nobre, isso me deixa um pouco mais feliz do que o meu muito desventurado pai. Mas numa coisa nos iguala o destino. O termos sido traídos pelos criados, justamente pelas pessoas a que mais amávamos. Desleal serviço e contra a natureza. Seus fins o céu em toda parte mostra. Porém vos que me ouvis, de um moribundo recebei este aviso indubitável. Sempre que fordes liberal com vossos conselhos e afeição, tende cautela, pois os próprios amigos que fizerdes, o coração lhes dando, ao perceberem a menor diferença em vossa sorte, de vos se afastarão como o faz a água, só retomando para soberbar-vos e tragar-vos por fim. Gente bondosa, rezai por mim. Forçoso é que vos deixe. A hora postrema já soou de minha vida tão dilatada e cansativa. Adeus. Quando algo triste relatar quiserdes, contai como eu caí. Aqui termino. E que Deus me perdoe. Saiba o Quinrão e o séquito. Primeiro gentilhomem. Que coisa lamentável. Isso chama, senhor, receio muito, inumeráveis maldições sobre os próprios responsáveis. Segundo gentilhomem. Se inocente estiver o duque nisso, é terrível, de fato. No entretanto, poderia mostrar-vos uns indícios de uma calamidade em perspectiva, que, se vier a se dar, será, sem dúvida, muito maior do que esta. Primeiro gentilhomem. Anjos bondosos, afastai-a de nós. Qual será ela? Confiai, senhor, tenho certeza disso, em minha discrição. Segundo gentilhomem. Esse segredo é de tal monta que requer a máxima confiança porque possa ser contado. Primeiro gentilhomem. Revelai-mo, não sou de muita prosa. Segundo gentilhomem. Confio em vós, senhor. Vou revelar-vo-lo. Não ouvistes, acaso, alguns rumores nestes últimos dias sobre o próximo divórcio entre o monarca e Catarina? Primeiro gentilhomem. Ouvi, mas já passou, pois o monarca ficou encolerizado quando soube do que se comentava e mandou ordem para o Lorde Maior, porque fizesse parar incontinenti esses rumores e as línguas responsáveis aquietasse. Segundo gentilhomem. Contudo, meu senhor, essa calúnia mostrou-se verdadeira, pois renasce com mais viço que nunca, estando todos convictos de que o rei vai tentar isso. Se não foi o cardeal, um dos válidos da corte, por maldade tão somente contra a boa rainha, sugeriu-lhe certo escrúpulo que há de arruiná-la. Confirma-se a notícia com a chegada muito recente do cardeal Campeio, que veio só para isso, julgam todos. Primeiro gentil homem, foi o cardeal, é certo. E tão somente para do imperador tomar vingança, por não haver obtido o arcebispado de Toledo, conforme lhe pedira. Segundo gentil homem. Estou certo de que batestes no alvo. Mas não é doloroso que seja ela, justamente, que venha a apagar tudo. Obterá o cardeal o que deseja, que é a queda da rainha. Primeiro gentil homem, ó. É terrível. Mas aqui nos achamos muito à vista, para falarmos disso. Conversemos mais de espaço em algum lugar seguro. Saem. Cena 2. Uma antecâmara do palácio. Entra o Lorde Camareiro lendo uma carta. Camareiro, M-Lorde. Os cavalos que Vossa Senhoria encomendou foram, com todo o zelo, escolhidos por mim, montados e arreados. Eram muito novos e vistosos, e da melhor raça do norte. quando tudo já se achava no jeito de serem eles enviados para Londres, um dos homens do Lorde Cardeal, munido de comissão e de plenos poderes, nos arrebatou, sob a alegação de que seu amo tinha de ser servido, antes de qualquer súdito e até mesmo antes do rei, o que nos entupiu a boca, senhor. Sim, receio que o seja. Pois que fique com eles. Quer ficar com tudo, penso. Entram os duques de Norfolk e de Suffolk. Norfolk, feliz encontro, Lorde Camareiro. Camareiro, muito bom dia para vossas graças. Suffolk, que faz o rei? Camareiro, deixei-o só, entregue a pensamentos tristes e a cuidados. Norfolk, e qual é a causa disso? Camareiro, o casamento com a mulher de seu mano, ao que parece, muito de perto perturba-lhe a consciência. Suffolk, não. A consciência dele é que perturba de perto outra senhora. Norfolk, é assim, realmente. É obra do cardeal. Do rei cardeal. Esse filho dileto da fortuna, esse padre sem olhos, vira todas as coisas pelo avesso. Mas um dia quem ele há de o rei ficar sabendo. Suffolk, Deus o permita. Pois, de outra maneira, jamais há de a si mesmo conhecer-se. Norfolk, que santidade em todos os seus atos. Que zelo põe em tudo. Agora que ele a liga, pois por terra que entre o grande sobrinho da rainha e nós havia, o imperador, no coração mergulha do nosso rei, onde semeia dúvidas, remorsos de consciência, desesperos, perigos e temores, e tudo isso só por motivo desse casamento. E para o rei tirar desse embaraço aconselho o divórcio, a jogar longe de si próprio quem, como joia rara, lhe pende do pescoço por 20 anos, sem que perdesse o brilho, a da que o ama com esse amor inefável que dedicam aos homens bons os anjos, juntamente a ela, que até sob o mais rude golpe da sorte, ainda abençoará o rei. Tudo isso não revela santidade. Camareiro, Deus me proteja contra tais alvitres. É bem verdade que essas novas andam por toda a parte. Todos as comentam, sem que haver possa coração honesto que por isso não chore. Quem de perto se atreve a examinar esse negócio, o fim supremo dele enxerga logo. A irmã do rei da França. O céu um dia os olhos há de abrir ao rei, que, para este homem mau, há tanto tempo dorme. Suffolk, e livrar-nos de sua servidão. Norfolk, precisamos rezar com fervor para sermos libertados. Caso contrário, esse homem prepotente, de príncipes que somos, a nós todos vai transformar em pajens. Diante dele todas as honrarias à aparência tomam de massa informe que ele molda como bem lhe parece. Suffolk, por meu lado, senhores, nem amor ele me inspira, nem medo em mim desperta. Eis o meu credo. Não lhe devendo o meu estado, fico sendo o que sou, se ao rei for isso grato. Suas bênçãos me são indiferentes e suas maldições. Um simples vento que passa sem ferir-me. Conheci-o como conheço ainda. Assim, o entrego a quem o fez tão orgulhoso. Ao Papa. Norfolk, vamos entrar. Quem sabe se outro assunto distraiu o rei dessas ideias tristes que tanto ar o deprimem? Companhia não nos fareis, milorde. Camareiro, desculpa-me, mas o monarca me enviou a Lures. Além do mais, receio que o momento não seja muito próprio, a ambos desejo muita e muita saúde. Norfolk, agradecido, meu muito bondoso Lorde Camareiro. Sai o Lorde Camareiro. Norfolk abre uma porta de duas folhas. Aparece o rei, sentado e lendo com ar pensativo. Suffolk, que ar de tristeza. É fato. Algo preocupa. Rei Henrique, olá. Quem está aí? Norfolk, permita Deus que ele se encontre calmo. Rei Henrique, quem está aí? Repito. Como ousastes intrometer-vos desse modo em minhas meditações privadas? Quem sou eu? Norfolk, um rei gracioso que perdoa todas as ofensas isentas de maldade. Um negócio do Estado foi que a quebra do dever nos impôs, para sabermos qual seja vossa decisão real. Rei Henrique, sois muito ousados. Ide. Hei de fazer-vos conhecer vossas horas de serviço. Entram Volsa e Campeio. Quem está aí? Meu bom Lorde Cardeal. O meu Volsa e bondoso, o lenitivo de minha consciência tão ferida. És o remédio próprio de um monarca. A Campeio. Sois bem-vindo, muito sábio e reverendo senhor, a nosso reino. Podeis dele dispor como de nós. A Volsa. Bondoso Lorde, tomai cuidado para que eu não venha a dizer coisas sem nenhum sentido. Volsa, senhor, não nas direis, se vossa graça nos conceder uma hora apenas, para conversarmos à parte. Rei Henrique, a Norfolk e Suffolk, ide, estamos ocupados agora. Norfolk, à parte, a Suffolk. Não é certo que esse padre é orgulhoso. Suffolk. A parte, a Norfolk. É insuportável. Não quisera estar doente até esse ponto, nem mesmo a troco de seu posto agora. Mas é impossível que isso continue. Norfolk a parte, a Suffolk. Se tal se der, arriscarei medir-me com ele numa queda. Suffolk a parte, a Norfolk. Eu também, noutra. Sai Norfolk e Suffolk. Volsa, deu vossa graça uma lição de grande sabedoria a todos os monarcas, submetendo de grado vossas dúvidas à voz da cristandade. Quem agora poderia mostrar-se aborrecido? Que ódio vos alcançara? A Espanha, pelo sangue e pelos favores a ela presa, terá de confessar, se for sincera, que o debate foi justo e em tudo nobre. Todo clero, refiro-me aos mais sábios da cristandade, tem opinião livre. Roma, esse berço da sabedoria, por vossa solicitação enviou-nos uma língua geral, este bom homem, este santo e erudito sacerdote, Cardeal Campeio, que de novo apresento a Vossa Alteza. Rei Henrique, e, de braços abertos, eu de novo lhe dou as boas-vindas, ao sagrado conclave, agradecendo o amor que todos assim me certificam, pois me enviaram o homem que desejar eu poderia. Campeio, vossa graça merece o amor de todos os estrangeiros, por tão nobre serdes. Nas mãos de vossa alteza ora deponho minha alta comissão, por cuja força e expressa a ordem de Roma, associais-vos comigo, servo dela, vós, milorde cardeal de York, para, com isenção de ânimo, julgarmos esse assunto. Rei Henrique, ambos são dignos. Vai ficar a rainha neste instante sabendo o que vos trouxe. Onde está Gardiner? Volsa, sei bem que vossa e majestade sempre amou com tantas veras, que impossível vos será recusar-lhe o que outra dama de menos posição exigiria com base no direito. Alguns juristas com liberdade para defendê-la. Rei Henrique, sim, poderá dispor dos mais notáveis. E desde já prometo o meu amparo para o que a defender com maior brilho. Deus o contrário disso não permita. Por obséquio, cardeal, chamai-me Gardiner, meu novo secretário. Acho muito hábil. Sai Volsa. Volta Volsa e com Gardiner. Volsa. A parte, a Gardiner. Dai-me a mão. Alegria vos desejo, muita prosperidade. Desde agora pertenceis ao monarca. Gardiner a parte, a Volsa. Porém para mandado sempre ser por vossa graça, cuja mão me levou. Rei Henrique, vem para perto, Gardiner. Conversam à parte. Campeio, por acaso, Lorde de York, não ocupava um doutor passe o posto que este homem ora ocupa. Volsa, justamente. Campeio, e não passava por um grande sábio? Volsa, sem dúvida nenhuma. Campeio, podeis crer-me, Lorde Cardeal, mas corre um boato feio que vos toca de perto. Volsa, a mim. Como isso? Campeio, sem reservas proclamam que o invejáveis. De medo que ele viesse a subir muito, por ser de grande mérito, o mantinhais ocupado nas cortes estrangeiras, o que tanto magoou, que morreu louco. Volse, que a paz do céu seja com ele. Como cristão é só o que digo. Para os vivos que murmuram, castigos não lhes faltam. Mas esse era um idiota, que queria ser virtuoso. Aquele outro que ali vedes faz tudo o que eu mandar, sem discrepância. Só quero gente assim junto do trono. Aprendei isto, irmão. Não desejamos ser perturbados pelos subalternos. Rei Henrique, entregai com respeito isto à rainha. Sai Gardiner. Quero crer que o lugar mais adequado para essa erudição seja Blackfriars. Ali vos reunireis para esse assunto de tamanha importância. Meu caro Volse, mandai arranjar tudo. Oh! Como custa, milord, para quem tem sentimento, abandonar tão doce companheira. Mas, consciência, consciência. És delicada por demais. É preciso abandoná-la. Saem. Cena 3. Uma antecâmara dos aposentos da rainha. Entram Ana Bolena e uma velha dama da corte. Ana, por isso também não. Nisso é que o espinho nos provoca mais dor. Tendo sua alteza vivido ao lado dela tanto tempo, e sendo ela senhora tão bondosa, que jamais língua alguma dizer pode nada contra sua honra, sim, de fato. Nunca ninguém fez mal, e agora, tendo ficado sobre o trono tantos cursos do sol, em plena pompa e majestade, que deixar é mil vezes mais amargo do que doce alcançar, ser repélida depois de ter vivido desse modo, comover poderia qualquer monstro. A velha dama, os corações da têmpera mais dura se fundem em lamentações por ela. Ana, o céu assim o quis. Bem melhor fora não ter a pompa conhecido nunca. Conquanto temporal, quando a fortuna richenta nos obriga a abandoná-la, produz-se um sofrimento tão pungente como o de separar-se do corpo à alma. A velha dama, volta a ser estrangeira. Pobre dama. Ana, mais um motivo para que a piedade se derrame sobre ela. Pois vos juro que é preferível vir de um berço obscuro e contente a viver com gente humilde, a pavonear-se numa dor brilhante e carregar uma tristeza de ouro. A velha dama, o que de melhor temos é a alegria. Ana, por minha fé e minha virgindade, não desejara ser rainha nunca. A velha dama, pois eu quisera sê-lo, por minha alma, e a própria virgindade arriscaria, bem como vós, com todo esse tempero de falsidade. Sendo possuidora, como os sóis, dos encantos femininos, também teres um coração de acordo, que sempre ambicionou a preeminência, soberania, bens, que são legítimas bênçãos, para ser franca, sendo certo que, a despeito de todos esses dengues, vossa consciência branda como pele de cabrito de certo aceitaria, bastando que para isso a distendesseis. Ana, não, não, por minha fé. A velha dama, qual fé, qual nada. É certo. Não quisereis ser rainha. Ana, não, porquanto o ouro sob o céu se encontra. A velha dama, interessante. Pois qualquer moedinha me compraria, velha como me acho, para subir ao trono. Mas dizei-me, por favor, que pensais de uma duquesa. Tendes força bastante para o peso suportar desse título? Ana, nenhuma. A velha dama, é que nascestes fraca. Diminuamos a carga um pouco. Não quisera ver, nem vossa estrada, como um conde jovem, para deixar-vos mais do que corada. Se vosso dorso não suporta o fardo, é que para uma criança é muito fraco. Ana, como falais? Pois juro novamente que nem por todo o mundo eu desejara chegar a ser rainha. A velha dama, é muito certo. Pela Inglaterrazinha arriscaríeis empunhar firme o cetro. Eu, do meu lado, falo-ia pelo Carnarvon, embora não mais do que isso pertencesse ao trono. Mas quem vem vindo aí? Entra o Lorde Camareiro. Camareiro, muito bom dia, minhas senhoras. Quanto me pedireis para me revelardes o segredo sobre que conversáveis? Ana, não compensa vossa pergunta, meu bondoso Lorde. A falar nos achávamos da sorte de nossa soberana. camareiro, emil e louvável tema, de certo, e em tudo condizente com o sentimento de pessoas boas. Mas há esperança de que tudo ainda venha a terminar bem. Ana, é só o que a Deus peço. Que assim seja. Camareiro, tendes muito nobre coração. As bênçãos celestes caem sempre nas pessoas semelhantes a vós. E, bela dama, para mostrar-vos quão sincero eu falo e a que ponto têm sido apreciadas vossas altas virtudes, a grandeza do rei vos testemunha seu apreço, determinando honrar-vos de maneira não menos florescente do que o título de Marquesa de Pembroke vos dando, ao qual sua graça uma pensão ajunta de 1000 libras anuais. Ana, saber não posso de que maneira demonstrar-lhe todo o meu reconhecimento. Tudo quanto sou é menos que nada. Minhas preces não são santificadas, não passando meus votos de palavras sem substância. Ainda assim, só posso oferecer-lhe meus votos e orações. Suplico a Vossa Senhoria que exprima toda a minha gratidão e obediência à Sua Alteza, como de jovem que enrubesce e reza pela saúde dele e seu governo. Camareiro, de reforçar não deixarei, senhora, a opinião favorável que o monarca tem a vosso respeito. A parte. Examinei-a muito bem. A beleza e a dignidade de tal maneira nela se misturam, que o rei deixaram preso. Quem nos diz que desta dama não sairá uma joia capaz de iluminar toda a nossa ilha? Alto. Vou ver o rei. Direi que nos falamos. Ana, muito estimado Lorde. Sai o Lorde Camareiro. A velha dama, como as coisas se passam. Vede. Vede. 16 anos mendiguei na corte, e ainda sou mendiga, sem que nunca entre o cedo demais e o muito tarde pudesse achar o meio certo para meus pedidos de libras. E, ó destino! Vós, um peixinho novo, fora. Fora. Com a sorte tão forçada. Encheis a boca antes mesmo de abri-la. Ana, estou perplexa. A velha dama, que gosto tem? É amargo? Não, aposto 40 penses em como é bem gostoso. Era uma vez uma senhora, antigo conto assim começava, que por nada deste mundo quisera ser rainha. Em absoluto, nem por toda a lama do Egito. Conhecei-lo? Ana, estás brincando. A velha dama com vosso tema os céus eu remontara. E Marquesa de Pembroke. Com uma renda de 1000 libras, por pura reverência, sem outra obrigação. Por minha vida, isso promete mais alguns milheiros. A cauda de grandeza é mais comprida que a frente do vestido. Agora vejo que podeis carregar uma duquesa. Não é certo que agora estais mais forte. Ana, minha boa senhora, distraí-vos com vossa fantasia, mas deixai-me fora desse brinquedo. E morrer quero, se isso é capaz de alvoroçar-me o sangue. Desfalecer-me sinto a só ideia do que virá depois. A rainha se encontra inconsolável e nós nos esquecemos dela, ausentes assim por tanto tempo. Por obséquio, nada deveis dizer-lhe do que ouvistes. A velha dama, de certo. Que pensais a meu respeito? Saem. Cena 4. Uma sala em Blackfriars. Trombetas, fanfarras e toque de cornetas. Entram dois oficiais de justiça com varinhas de prata. Seguem-nos dois escrivães com vestes de doutor. A seguir, o arcebispo de Cantuária, sozinho. Depois, os bispos de Lincoln, Eli Rochester e Santo Asaph. Depois deles, a pequena distância, vem um gentil homem com uma bolsa, o grande selo e um chapéu cardinalício. Depois, dois padres, trazendo cada um uma cruz de prata. A seguir, entra um gentil homem da Câmara do Rei, com a cabeça descoberta, acompanhado de um sargento de armas, que traz um cetro de prata. Depois, dois gentis homens, carregando dois grandes pilares de prata. Depois deles, lado a lado, os dois cardeais, dois cavaleiros com espada e cetro. Depois entram o rei e a rainha, com os respectivos séquitos. O rei se assenta sob o baldaquim. Os dois cardeais se sentam abaixo dele, como juízes. A rainha se assenta a certa distância do rei. Os bispos se colocam de cada lado da corte, em forma de consistório. Abaixo deles, os escrivães. Os nobres se sentam junto dos bispos. O pregoeiro e os outros oficiais de serviço se colocam no palco em ordem conveniente. Volse, até que nossa comissão de Roma seja lida, mandai que haja silêncio. Rei Henrique, qual a necessidade disso? Feita já foi publicamente essa leitura. Sua validez está reconhecida de ponta a ponta. Assim, fora possível poupar-lhes esse tempo. Volse, seja. Adiante. Escrivão, gritai. Rei Henrique da Inglaterra, comparecei a este tribunal. Pregoeiro, Rei Henrique da Inglaterra, comparecei a este tribunal. Rei Henrique, presente. Escrivão, gritai. Catarina, Rainha da Inglaterra, comparecei a este tribunal. Pregoeiro, Catarina, Rainha da Inglaterra, comparecei a este tribunal. A rainha não responde. Levanta-se de seu lugar, atravessa a sala, dirige-se para o rei, ajoelha-se aos pés dele e depois fala. Rainha Catarina, só direito e justiça é o que vos peço, senhor, e que de mim tenhais piedade. Sou uma pobre mulher, uma estrangeira, que veio ao mundo longe dos domínios que vos são próprios. Não disponho agora nem de juízo imparcial, nem de esperança de tratamento equânime da corte. Ai de mim! Em que posso, acaso, tem-vos ofendido, milorde? Que motivo de desgosto vos deu minha conduta, para pensardes em mandar-me embora, de vossa graça e afeto me privando? O céu é testemunha de que sempre vos fui esposa humilde e verdadeira. Sempre me conformei ao vosso alvitre. Com medo sempre, até, de despertar-vos desgosto, busquei sempre acomodar-me ao menor gesto vosso, alegre ou triste, conforme vos notasse. Em que momento tentei opor-me a qualquer ordem vossa, sem que fizesse minha? A qual dos vossos amigos por amar não me esforcei, muito embora na conta de inimigo sempre o tivesse tido? Ou a que pessoa de minhas relações eu continuei revelando afeição, quando ela vossa cólera provocasse? Na mesma hora não lhe fazia ver que passaria daí por diante a ser meu inimigo? Recordai vós, senhor, de que durante mais de 20 anos, obediente sempre, hei sido vossa esposa e tive a bênção de vos dar muitos filhos. Se no curso desse tempo puderdes um só fato mencionar e provar contra minha honra, minha fidelidade, meu afeto, o respeito que dei à vossa sacra pessoa. Em nome, sim, de Deus, lançai-me de vossa vista e que o mais negro opróbrio venha fechar-me as portas, entregando-me ao rigor mais severo da justiça. Escutai-me, senhor. O soberano vosso pai sempre foi considerado um príncipe prudente, de excelente julgamento e de muita perspicácia. Ferdinando, meu pai e rei da Espanha, passava pelo príncipe mais sábio daquela terra, desde muitos anos, sendo fora de dúvida, portanto, que em cada reino eles reunido houvessem um conselho de sábios, que julgaram legal nossa união, depois de haverem bem estudado o assunto. Por tudo isso, senhor, humildemente vos suplico que me poupeis de até que eu tenha tempo de me comunicar com meus amigos de Espanha e lhes pedir que me aconselhem. Mas em nome de Deus, caso contrário, também nisso se faça o que quiserdes. Volse, senhora, a que dispondes destes padres reverendos, a escolha tendes livre, homens de singular integridade, todos eles, de saber muito raro, a nata da nação, que aqui se encontram para vos defender. Inútil fora, por isso, adiar o julgamento, tanto para vosso sossego como para deixar o rei sem causa de inquietude. Campeio, com todo acerto e muito sabiamente sua graça falou. Por isso tudo, senhora, é conveniente que prossiga esta real sessão, devendo logo ser apreciadas as razões das partes. Rainha Catarina, Lorde Cardeal, é a vos que eu me dirijo. Volse, qual é o vosso prazer, minha senhora? Rainha Catarina, senhor, estou no ponto de chorar. Mas refletindo que rainha somos, pelo menos assim me vi em sonhos por muito tempo, e com certeza filha de um monarca.